www.1inc.com.br. Apresento a vocês o Brasil, quem nunca ouviu, azar de quem não veio, porque quem veio sorriu e viu. País tropical, mundo do carnaval, chope, caipirinha, mandioca, que tal? Sobrenatural, cria uma capoeira, não tamo de bobeira, lugar do futebol, a semana inteira, trazemos candomblé, um brinde a Iemanjá. Se aqui é terceiro mundo, por aqui eu vou ficar. As melhores mulheres de corpo escultural, preta, branca, vai até oriental. Graças à miscigenação, tá crescendo a exportação. Também tem Amazônia que não tem preço não. Os índios, o folclore, eu tenho muito a dizer. Trago a história que poucos querem saber. Bela culinária, um bom arroz é com feijão. Tarsila da Amaral, pintava pouco não. Cito a pintura, também o atletismo. Tem João do Pulo, o Éder Jofre é pugilismo. O S é do Senna, rei do automobilismo. Brasileiro, eu chego na manha, salve do Nordeste tipo caju e castanha. Falo da embolada, Dominguinhos, a sanfona, no Pará tecnobrega, parece cafona, mas não é. Isso é cultura, só ouve quem quer, continuo batendo pé no ritmo do frevo, vergonha de onde vim. Não sei se eu devo, acho que não. Agora eu vou pro vôlei onde a gente é campeão. Lembro o Bernardinho comandando a seleção. Passa a bola pro Oscar. Agora é basquete, lance livre e é Hortência. Aqui ninguém se mede, não esqueço a Janete. O Magic Johnson, Magic Paula não conhece o Brasil. Aproveite a aula, Brasil da favela, Brasil da riqueza, Brasil do sorriso e rara beleza.